nunca falta assunto, nem mês pendente pra resolver. É que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica. Você vai embora, mas seu cheiro fica. Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu. Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver. É que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica. Você vai embora, mas seu cheiro fica. Não chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. Eu não chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. Depois de eu. Show da manhã, o seu melhor programa. Agora em Carnaubai são exatamente na cidade, 11 horas e 3 minutos, 11 e 3. Já a gente fala com a nossa amiga Jurema, já tá por aqui com a gente. Bom dia, Ju! Minha amiga tava com saudade de você, Jurema. Tava com saudade, viu? Semana um pouco corrida, mas estamos aqui, graças a Deus, estamos de pé para a honra e a glória de Jesus Cristo. Amém? Deus é bom o tempo todo. Quero aqui mandar um bom dia para nossa amiga Nájila. Nájila, minha linda, um cheirão para você. Um ótimo dia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Mãos abençoadas, família protegidas e bens multiplicados. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que está curtindo o show da manhã. Já na sequência tem Mari Fernandes, a indicação da nossa amiga Anailde, que está curtindo o show da manhã. Nosso bom dia, obrigado pela audiência. Só mais uma vez aqui para a gente concluir aqui o nosso horário também. Vamos passar aqui o nosso um comunicado, né, de utilidade pública para você que está acompanhando o show da manhã. Bom dia, bom dia. E vamos aqui para mais uma utilidade pública no show da manhã. É o pessoal que... essa lista que a gente vai fazer divulgação mais uma vez, todas essas pessoas devem procurar a Secretaria das Centas, né, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social para... pegar essas certidões. Lembrando que o atendimento das centas é das 7 da manhã às 13 horas da tarde, tá bom? Então todas essas pessoas devem comparecer, tá certo? Às centas para pegar essas certidões, tá certo? De regularização fundiária do imóvel, tá bom? Então as pessoas são Maria Edileuza Cabral. Só repetindo aqui, tá certo? Os proprietários que devem pegar as suas certidões, né, de regularização fundiária do imóvel é Maria Edileuza Cabral, Nájila Bruna da Silva Dantas, né, que já tá ok aqui, Maria Salete Barroso de Oliveira, Deoclésia Vieira da Silva, Antônia Pereira da Costa Silva, Josiane Silva de Mendonça Amorim, Maria Eliete Rodrigues do Nascimento, Carlos Pedro da Costa, Rita de Cássia Soares, Maria Lúcia de Moura, Eliandra Martins Fernandes, Josélia Ferreira de Oliveira, Francisco Geovar da Silva, Marluce Isidro Freitas, Edneide Cardoso da Costa Melo, Arônia Luciana Gomes Rodrigues. Nome estranho, né? Arônia Luciana Rodrigues, Elma Menezes do Nascimento, Josielma Fragoso de Oliveira, Francisca das Chagas Dantas, Terezinha Laurentino de Souza, Marinalva Silva Pessoa, também Expedito Severino da Silva, Maria Rita de Aquino Silva e Clóvis Silva da Cunha, também já está ok. Clóvis Silva da Cunha, já confirmaram aqui, e também Nájila Bruna da Silva Dantas, também já estão ok. Tá certo? Essas pessoas que faltam aí devem comparecer às centas, né, para pegar suas certidões da regularização fundiária do imóvel. Tá certo? Vamos embora com o show da manhã. Gente, lembrando que a nossa amiga Gelsa informando que tem macaxeira bem novinha, tem coentro. E amanhã tá chegando o milho, viu? Lá na nossa amiga Gelsa. Então, aproveita para você comprar aquela macaxeira de primeira. E ainda, amanhã vai estar dispondo aí de milho verde. Para você que quer fazer sua pamonha, sua canjica. Gelsa, quando você fizer, Gelsa, uma canjicazinha eu aceito, viu? Sou doido por canjica, rapaz, é bom. 11 horas e 6 minutos, vamos aqui bem rapidinho para o nosso intervalo cultural. Na sequência tem música ainda para a turma estar pedindo. Já em seguida a gente já vai voltar também com Jurema, aqui participando do show da manhã. E também já com as previsões, tá certo? Após o nosso comercial, para encerrar a nossa manhã do show da manhã de hoje. São 11 horas e 7 minutos, oferecimento Ponto Cimento, o nosso orgulho é construir. Deixa eu só mandar um bom dia aqui, deixa eu ver quem está curtindo o show da manhã. Bom dia, Caedson. Ele quer música aqui do pra Alisson, A Rocha dos Cornos, DJ Guga. Vixe Maria. Simbora, Caedson. Caedson, valeu, garoto. Caedson, aguarde só um pouquinho aí que a gente toca já a sua música, tá bom? Menino, vocês são demais. Pelo amor de Deus, acordar daquele jeito. Quero aqui mandar um bom dia aqui para o nosso amigo Alexandre, lá do bairro Casinhas, está curtindo o nosso show da manhã. Bom dia, Alexandre. Valeu, garoto, pela audiência. A gente de volta bem rapidinho aqui, já já com mais agito no show da manhã de hoje. Simbora, Riquinho. Alô, Riquinho, está curtindo a nossa manhã. Cuida, Riquinho, Riquinho, bem novinho. Está curtindo a nossa programação. Valeu, garoto, pela audiência. Show da manhã. Simbora, simbora. E economizar, o Mini Preço Cavalcante tem o melhor preço pra você. A maior variedade e a qualidade da cidade. Todas as quintas e sextas-feiras tem um feirão de frutas, verduras e legumes pra você, minha amiga dona de casa, que gosta de economizar. Mini Preço Cavalcante, vá agora mesmo e confere o que estamos anunciando. Vá direto no supermercado Mini Preço Cavalcante. Mini Preço, o menor preço da cidade. Ofertas todos os dias. Meu amigo, eu vou chamar pra você aproveitar. Vem pra Neto CT, Eletro, Celular. Promoção! Dia das Mães, das lojas Neto CD Eletro. Chegou a hora de presentear o maior amor da sua vida. Ventilador 40 centímetros a partir de R$159,90. Cadeira de balanço de luxo com 4 molas, R$199. Conjunto cama box de casal Milano com molas ensacadas. Pequenas parcelas de R$115. Celular a partir de R$119,90. Ferro de passar R$58,90. E não é só isso, tem muito mais promoções. Só aqui tem o presente que sua rainha merece: roupeiros, cama box, estofados, cozinhas, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, relógios, perfumes. Tudo isso e muito mais. Você tem a facilidade em parcelar em 10 vezes o preço de à vista, sem nenhum centavo de acréscimo. Feliz Dia das Mães das lojas Neto CD Eletro. Ligue ou envie uma mensagem para o nosso Neto Zap 996668400. 996668400. Nos acompanhe nas redes sociais @ Neto CD. Vem pra Neto CD Eletro Celular, a loja que vende tudo em um só lugar. Vem pra Neto CD Eletrocelular, preço baixo e qualidade, lá você vai encontrar. Presente de mãe, loja Boticário em 8 vezes sem juros com muito lançamento. Dia das Mães, amor embalado para presente. Kit presente a partir de R$39,90. Aproveite, compre e parcele em 8 vezes sem juros. Tem produtos com descontos de até 50%. Loja Boticário, aguarda você e sua família no centro de Alto do Rodrigues. Qual é o plano do senhor? É o plano Viva. Faz tempo que eu tenho. Nesse eu confio. Mas se eu lhe apresentar um plano novo, o senhor dá uma olhada? Eu olho sim. E se o senhor gostar, pode ser que troque? De jeito nenhum. Eu prefiro a experiência, a história. O Viva é de confiança. Mas o senhor disse que dá uma olhada. Eu disse mesmo. Olhar não paga não. Eu também olho televisão, mas não entro dentro dela não. Oxi. Plano Viva. Quem tem, confia e vive tranquilo. Informações 3523-2924 ou pelo WhatsApp 99906-7750. Siga o Viva nas redes sociais, arroba Viva Assistência Familiar. O Plano Viva tem a maior e mais rápida assistência da região. Ponto do Cimento Madeireira. Trabalhamos com todos os tipos de madeiras. Eu falei, todos os tipos de madeiras. Do piso ao teto, tudo para a sua construção. Temos super descontos na compra à vista. Parcelamos em até 18 vezes em todos os cartões. E financiamos em até 24 vezes pela loja. Na compra em cartão, não é necessário vir até a loja. Resolvemos tudo no conforto da sua casa ou no seu trabalho. Traga agora seu orçamento. Entregamos em toda a região. Localizada no centro de Carnaubais, Rio Grande do Norte. Celular 84 998536030. WhatsApp 84 996186437. Ponto do Cimento. O nosso orgulho é construir. Promoção: minha mãe merece o melhor. É na Casas Potiguar. Tudo pelo menor preço sempre. Aproveite. Super lavadora de 20 quilos semi-automática Color Mac, 12 parcelas de R$69,90. Unibox casal, só 12 vezes de R$59,90. Tem o liquidificador com copo resistente a impacto, apenas 12 vezes de R$9,90. É toda loja pra você presentear e se presentear. Casas Potiguar. Fone 996430024. No centro de Carnaubais. Com entrega e montagem grátis. Promoção: minha mãe merece o melhor. É na Casas Potiguar. Tudo pelo menor preço sempre. Aproveite. Super lavadora de 20 quilos semi-automática Color Mac, 12 parcelas de R$69,90. Unibox casal, só 12 vezes de R$59,90. Tem o liquidificador com copo resistente a impacto, apenas 12 vezes de R$9,90. É toda loja pra você presentear e se presentear. Casas Potiguar. Fone 996430024. No centro de Carnaubais, com entrega e montagem grátis. RP Studio, Indivinações. Telefone 84 99918 7754. RP Studio, também no Instagram, Robson _ Pinheiro. Estúdio RP Indivinações. Você ainda continua sentindo dores pelo corpo? Ah, é porque você ainda não conheceu o Super Gel Massageador. Tá aí o Super Gel Massageador. Ele tem uma forma revolucionária jamais vista em qualquer outro gel massageador. O Super Gel Massageador é uma grande descoberta da ciência. Ele é indicado para dores lombares, na articulação, dor no pescoço, nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio. E olha, quem tem dores no joelho, nada melhor do que o Super Gel Massageador. Super Gel é indicado na hora do esporte, você faz caminhada, faz futebol, pratica exercícios, faz bicicletada, academia, nada melhor do que o Super Gel Massageador. Super Gel Massageador não tem outro igual. Super Gel Massageador é o que os outros tentam, mas não consegue nem chegar perto. Tá aí o Super Gel na farmácia Santa Isabel. Vem comprar. Venha conhecer o novo supermercado O Predileto, uma loja da Rede Gold de Supermercados em Carnaubais. Tudo novo pra você, um novo ambiente, criado com todo carinho e respeito para atender todas as suas necessidades. Isso mesmo, o novo supermercado Predileto é pra você, que há tantos anos nos acompanha nessa caminhada de sucesso. Este espaço foi preparado especialmente pra você, com todo carinho e dedicação. Rede Gold Supermercados no seu dia a dia. O supermercado O Predileto agora está maior, totalmente climatizado, com atendimento especializado e a entrega mais rápida e segura da cidade. No supermercado O Predileto, você tem frutas e verduras fresquinhas toda quarta-feira. E o melhor, grandes promoções de reinauguração, ofertas imperdíveis e preço baixo de verdade. Tá esperando o quê? Vem pra Rede Gold, vem comprar. Venha agora fazer suas compras no supermercado O Predileto, uma loja da Rede Gold Supermercados, e aproveite tudo que preparamos pra você. Vem pra Rede Gold, que é o melhor lugar. Show da manhã, tá de volta, são 11 horas e 15 minutos, 11 e 15. Vamos falar aqui bem rapidinho com o Jurema, que a hora tá voando aqui já. Deixa eu só ver aqui, rapaz, como é que tá esse negócio aqui fora. Rapaz, o clima tá se preparando aí, né? Pra chover. Chuva agora em Carnaubais, mais à noite e pela manhã. Coisa boa, rapaz. É um friozinho bom todo pela manhã, né não? Rapaz, dá vontade de dormir até perder as estribeiras. Que nem diz o outro. Perder as estribeiras. Quem já viu? Pelo amor de Deus. Vamos embora com o show da manhã. Pra você que tá na sintonia. O melhor agito na nossa 104,9 FM. A você que acompanha o nosso show da manhã. Vamos lá. Jurema, bom dia, minha amiga, tudo de bom? Vamos lá, fala aqui com o pessoal do Carnaubais, Ju. Tá com saudade de você, rapaz. Você demora. Falar com o RP, a gente fica preocupado, nossa amiga Ju. Bom dia, nossa amiga Jurema, diretamente da Eletromóveis Magazine. Bom dia, Ju! Bom dia, bom dia, bom dia, Robinho! Opa. Bom dia, Carnaubais. Bom dia, distritos de Carnaubais, distrito de Serra do Mel. Você aí de Serra do Mel. Você de Porto do Mangue, distrito de Porto do Mangue. Gente, tô falando diretamente da loja. Você sabe da loja de onde eu estou falando? Sabe qual é a loja onde eu trabalho? Onde você vai me encontrar? Onde a gente pode conversar? Onde a gente vai brincar? Falar de coisas boas da vida? É a Eletromóveis Magazine, a loja onde Jurema trabalha aqui em Aldo Rodrigues, vizinho Mega Mais Atacarejo. E você, dona de casa, você pai, você aí esposo, você que tá pra casar, você que mora sozinho, já conferiu as promoções prorrogadas desse mês das mães? Não? O que é que você tá esperando pra conferir as nossas redes sociais? Lá tá sempre sendo postado todos os dias. Estamos postando as promoções, novidades, muita coisa boa que você só vai encontrar aqui. E aqui é a única loja. E eu vou perguntar de novo, você sabe qual é a loja? Você sabe que loja é essa que eu tô falando, que é a única loja que parcela em 18 vezes? É aqui na Eletromóveis Magazine, vizinho Mega Mais Atacarejo, a maior loja de móveis da região. Mas bora falar de coisa boa. Vocês aí que receberam o encarte da Eletromóveis Magazine, lá na frente do encarte tem dizendo o nome, Eletromóveis Magazine, tem o número de contato do WhatsApp. Eu vou falar para vocês das promoções que está rolando aqui, meu amigo e minha amiga. Tô sabendo que você tá dormindo naquele colchão que tá só pela misericórdia. Tá um buraco, sabe aquelas estradas horrível que tem uns buracos? Menina, ali não é um buraco não, é cacimba. Funda não, depois. Já pensou em comprar seu conjunto box completo de molas ensacadas? Tecido especial, manta térmica, que nossa região é quente, para aqueles tecidos não ficarem pelotando e esquentando no seu espinhaço de noite. Você pensa até que tá com febre, porque é o colchão, meu amigo, é o colchão que tá deixando você doente. Conjunto de box completo, molas ensacada, parcelas de R$99,90, tô falando, é o do de casal. É do de casal que eu tô lhe falando. Eu quero saber o que é que tu tá esperando pra comprar seu conjunto aqui na Eletromóveis Magazine. Quer saber mais? Quer tirar mais dúvidas? Chama no WhatsApp 991-26-2840. 991-26-2840. Agora, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar uma realidade. É uma realidade. Viu? Vocês que estão escutando aí, tô sabendo que vocês estão doidos por uma lavadora. Uma lavadora semiautomática, bacana, pra lavar essas roupas que você não aguenta mais enfergar aí com força. Minha gente, eu tô sabendo que tem gente que tá só a estrutura do motor, com aquele painel em cima funcionando, amarrado por uma corda ou escorado por um tamborete. Mulher, não faça isso não, mulher. Sabe você de quanto vai comprar sua lavadora de 10 quilos semiautomática aqui na Eletromóveis? Parcela de R$ 49,90. Eu quero saber o que é que tu tá esperando. Intente de levar um choque, tu andar aí com as sandálias. É um cuidado danado pra não levar um choque. Porque isso não é brinquedo, não. Isso é perigoso. Venha assim, bora aproveitar? Aproveitar essas promoções? Aqui, minha filha, a gente mostra assim os preços em parcelamento de verdade. Aqui é tudo que você tá pesquisando pra encontrar, é aqui. Aqui é o lugar certo. A única loja que parcela tem 18 vezes é aqui na Eletromóveis Magazine, a loja onde Jurema trabalha aqui em Alto do Rodrigues, vizinha ao Mega Mais Atacarejo. E Robinho, digo mais, você que já é nosso cliente tem aqueles parcelamentos especiais, planos pra você começar até com 3 meses. Temos também planos, parcelamentos facilitados direto pela loja. Quem não é cliente nosso vai poder fazer a ficha e com zero de entrada. Olha aí que maravilha. Pra saber mais, chama no WhatsApp 991-262840. 991-262840. Robinho, meu querido, um cheiro no coração. E eu quero dizer pra você que venha assim embora pra Eletromóveis Magazine. Não tá com tempo? Chame no WhatsApp, negocie tudo e a gente organiza tudo, tá bom? Um cheiro no coração. Tchau, tchau. Valeu, Ju. Até amanhã, se Deus quiser, minha linda. Voltando amanhã no show da manhã. Simbora com o show da manhã, agora Carnaubais são exatamente na cidade. Pera aí que a gente fala já. São 11 horas 23. Temos o oferecimento do Pão do Cimento, nosso orgulho é construir. Gente, muito grato pela audiência de vocês, né? A gente acabou de falar com o Jurema. Bem rapidinho aqui, a hora já tá voando, né? João Paulo Martins já tá chegando por aí. Vamos trazer pra vocês as previsões astrais pra hoje, quinta-feira. Rapaz, amanhã já é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira 13. Tem um negócio da sexta-feira 13, né? Vamos lá, previsões astrais. Simbora, Gerlando. Gerlando, amanhã é sexta-feira 13, viu, Gerlando? Segura aí, por aí. Vamos embora pra você das previsões astrais, que é de Áries, de 23 de 3 a 24. Atenção, Áries. Áries, um pouco de diplomacia e atenção aos seus relacionamentos produzirá bons resultados. É, conquistas, simpatias e também pode iniciar relações. Aproveite o dia, né? E onde tem haverá movimentações, né? Retrogando para Mercúrio no seu signo, né? Renegociando também contratos insatisfatórios e também esclarecendo alguns maus entendidos. Para hoje, planos de expansão ganharão força, Áries. Bom dia, Áries. Bom dia, Touro. De 20 do 4 a 25, Touro. Brilhe, participe de novos grupos e divulgue o seu trabalho. O dia será movimentado por novas conexões e acertos financeiros. Mercúrio retrogrado trará mais revisão de valores e de contratos e contatos, Touro. Bom dia, Gêmeos, 22 5 a 26, Gêmeos. Com Mercúrio retrogrado em seu signo, objetivos pessoais serão revistos. Faça um balanço dos seus últimos tempos e finalize pendências. O dia trará maior expansão e aumento de demandas, Gêmeos. Bom dia, Câncer, 21 do 6 a 22 do 7, Câncer. Carinho da família, conforto do lar e também autocuidado jogarão a autoestima para cima. Afaste pensamentos perspectivos, cultive as suas emoções positivas e este será um bom momento para você aprofundar também vínculos afetivos e concretizar mudanças. Decida uma viagem, abra novas possibilidades para o seu futuro e adquira os seus relacionamentos profissionais, Câncer. Bom dia para você de Leão, 23 de 7 a 22 de 8. Atenção, Leão. Leão, acertos e acordos darão confiança no seu futuro e também permitirão passos maiores na carreira. Serviços, atualização de documentação e transações comerciais ganharão agilidade. Aproveite o movimento retrogrado de Mercúrio para você fazer, tá certo? E ter também maior cuidado no seu entendimento com amizade ou grupo, Leão. Bom dia para você aí, que é de Leão. Atenção, você, leonino. Alô, você, nascido a 23 de 8 a 22 de 9. Atenção, virgem, virgem. Faça contas, planeje o orçamento, custos e investimentos no projeto pessoal. Mercúrio retrogrado trará reflexões sobre o seu futuro. A fase será positiva para ajustar planos, repensar metas e revisar também contratos. Comunicações profissionais pedirão atenção. Talvez você precise alongar prazos para algumas tomadas de decisões. Restituição ou restituições também estarão na ordem da vida. Viagem à vista, virgem. Bom dia, Libra, 23 de 9 a 22 de 10, Libra. Autocuidado virá em primeiro lugar. Cuide da sua beleza e do seu corpo, da saúde e fortaleça sua autoestima. Mercúrio, retrogrado, cobrará mais revisão de planos de viagem e regularização de documentos. Essa fase será positiva também para mudanças e novas atividades, Libra. Atenção, Escorpião, 23 de 10 a 21 do 11. Escorpião, diminua a velocidade de se cuidar do seu bem-estar. O dia também pedirá mais descanso e um pouco de privacidade. Atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração. Busque respostas dentro de você, Escorpião. Alô, Sagitário, 22 de 11 a 21 de 12, Sagitário. Cultive as boas amizades e aposte em maior abertura social. O dia trará mais encontros carinhosos e também acolhedores. Aproveite também para se entender melhor com a sua equipe. Mercúrio retrogrado aprofundará o diálogo e também esclarecerá dúvida aos seus mal-entendidos e maus-entendidos. Bom dia, Sagitário. Chegando, Capricórnio, 22 de 12 a 21, Capricórnio. Planeje o futuro e visualize onde quer chegar. Orçamento restrito pedirá mais disciplina aos seus gastos e respostas de trabalho, que poderão atrasar com Mercúrio retrogrado, que também cobrará mais organização e reflexão sobre seus planos de carreira, a Capricórnio. Você poderá encontrar também soluções alternativas para visualizar novos projetos com baixo custo, Capricórnio. Atenção, você que é de Aquário, 21 do 1 a 19 do 2, Aquário. Aquário, 21 do 1 a 19 do 2, Aquário. Ganhe projeção e poder de influência. O dia trará maior expansão de conexões de prestígio. O momento será bastante positivo também para você ampliar discussões nas suas redes, compartilhar conteúdos relevantes, aproveitar o movimento retrogrado também entre Mercúrio, que trará mais desenvolvimento e ideias, estudar mais um pouco, aprofundar mais os seus conhecimentos. Lembre-se, reflexões sobre a vida transformarão velhos conceitos. Viagem favorecerá o seu amor, Aquário. Para encerrar o show da manhã e as previsões, tem peixes. Peixes, 20 do 2 a 23, aprofunde vínculo de amizade, troque confidências com o par ou alguém da sua confiança e planeje os próximos passos para se resolver antigas pendências e pôr a vida em sua ordem. Um mergulho nos seus sentimentos dará perspectiva aos seus assuntos de família e negócios. Júpiter e Vênus trarão mais oportunidades de crescimento financeiro. Ligue suas antenas e descubra novas possibilidades. Peixes, previsões, volta amanhã, sexta-feira, com o show da manhã. Bom dia para você que está na sintonia, o melhor agito. Quero aqui mandar um bom dia aqui para Jonas, Valdemar, Juninho e para Rafael, lá na Cidade Histórica, que está curtindo o show da manhã. Bom dia, Caetson. Garoto, é o nosso amigo Caetos, Galei que pediu uma música aqui, não dá tempo de tocar mais, a gente já encerrou o programa, João Paulo já tá aqui no estúdio, mas amanhã a gente toca pra vocês, tá bom? Gente, um abraço a todos, obrigado pela audiência, nossa amiga Anailde, valeu pela audiência, gente, um abraço, fiquem todos com Deus, e amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, a partir das 8, tá certo? Amanhã a partir das 8h30 a gente tá aqui com o nosso show da manhã, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. A vozinha no ouvido. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão. No sofá. Quando quiser me usar, me chama, eu vou te amar. Vem! Bota swing, bota piseiro, chama na pressão dos paredões. Alô, Mari Fernandes! Isso é vacina, sensação, é pra lascar o paredão. Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido. Vem jogando a aba, vou fazer tremer as pernas. Lentinho, lentinho, lentinho e acelera. Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas. Faz se tuc-tuc-tuc nela, tuc-tuc-tuc nela. Vem jogando a aba, vou fazer tremer as pernas. Fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você. As paradinhas que eu só faço. Hoje a coisa fica séria. Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela. Vem jogando a aba, vou fazer tremer as pernas. Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela. Vem jogando a aba, vou fazer tremer as pernas. Lentinho, lentinho, lentinho e acelera. Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas. Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela. Vem jogando a aba, vou fazer tremer as pernas. De 104,9 MHz. Carnal Mais, Rio Grande do Norte. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, ouvintes! Atenção, ouvintes! Em 5 segundos. Programa Minha Luz é Jesus. A partir de agora, no seu rádio, programa Minha Luz é Jesus. Um programa feito para toda a família. Momento de fé. Está escrito. Momento de oração. Os mais belos hinos. Minha Luz é Jesus. Programa Minha Luz é Jesus. Apresentação: João Paulo Martins. Um programa com a produção, direção e inteira responsabilidade da paróquia de Santa Luzia de Carnaubais. Embarque com a gente na sintonia da fé.